Quero ver você mexer. Estou liberta, DJ. Quero te encontrar. DJ. Liberta, DJ. Naquele lugar, naquele local, era lindo seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal. Houve uma chance. Nossas emoções eram ilícitas, que apesar das vibrações proibiu o amor em nossos corações. Zigue-zaguei, no vira-virou, você quis me dar as mãos, não alcançou. Bem que eu tentei, algo atrapalhou. Ilustração que eu não dei bola para a ilusão. Homem e mulher, ir em inversão, bate forte o coração. Tumultuado o palco, quase caiu. Eu dei de todo e você se distraiu. Quando estendi as mãos pra poder te segurar, já arranhado e toda hora vinha uma. A impressão que o Funai faz quem